Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Sucesso Pop Mix de volta, segundo bloco do programa. Eu sou o Vitor Diniz, tenho aqui ao meu lado a colaboração do Rafael Seabra e sempre agradecendo ao Jorge Marum, também um dos nossos colaboradores aqui nesse programa. Sucesso Pop Mix de hoje com o seu The Best Of 2012, né? O primeiro programa de 2013. Como eu já salientei no início, a gente faz sempre aqui a nossa retrospectiva do ano anterior. Bom, Paul Weller lançou Sonic Kicks, de escasso, um dos melhores da temporada e que figurou também aí em algumas listas aí. Eu no início do programa falei da lista da Mojo, ou do New Music Express, do próprio New York Times e tantas outras aí, né? Lista da Half Trade. Teve muita coisa bacana. 2012 foi uma ótima temporada. As listas, elas não bateram muito, isso que foi legal. Ou seja, existiu uma diversidade muito bacana, inclusive a própria lista do Pop Mix que vocês podem conferir no nosso site também é um indicador dessa riqueza aí de estilos e de opções, né? Então teve música boa para todos os lados, para todas as diretrizes, enfim, é assim que deve ser. Bom, o Paul Weller lançou Sonic Kicks, como eu já falei, mais um grande disco do ex-vocalista do The Jam e do Style Council, o veterano, porém sempre renovado, Paul Weller. Ele jamais olha para trás, ele jamais se aproveita do que ele fez no passado. Conferi 4 shows desse cara esse ano, em março, em Londres, e nos 4 shows ele tocou o disco novo na íntegra, na ordem, com estilizado, com o visual da capa do disco, ele e sua banda. Depois fazia um intervalo e aí tocava o disco anterior alguma coisa e tal, mas nada que desse aquela conotação de datada, de que ficasse sugando ali algo que ele fez no passado e se locupletando disso. Muito pelo contrário. Então essa é a grande lição do Paul Weller: olhar pra frente sempre. Um músico com a trajetória que ele tem, ter essa urgência pop é fundamental. E a gente começa nesse segundo bloco, que vai ter também o novato Jake Bugg, mais uma revelação do folk, né? Que é muito bacana, um moleque fazendo um som de gente grande também. E ainda teremos Mumford & Sons, mas quem abre essa sequência é Mr. Paul Weller. She has the air of a high flyer. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. I drink to remember, I smoke to forget. Some things to be proud of, some stuff to regret. Gone down some dark alleys in my own head. Something's changing, changing, changing. I go back to Clifton to see my old friends, the best people I could ever have met. Skin off a fat one, hide from the feds. Something's changing, changing, changing. So I kiss goodbye to every little ounce of pain. Pop Mix. Pop Mix. Well, I came home like a stone, and I fell heavy your arms. These days of darkness which we've known will blow away with this new sun. But I and I will. you. So break my step and relent. Will you forgive? And I won't forget. Know what we've seen and him that laughs. Now in some way shake the excess. Well, as strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind freed from the lies. And vocês ouviram Mumford & Sons com I Will Wait, segundo álbum da banda de Marcus Mumford, que debutou muito bem em 2009 com um disco que foi muito aclamado e tudo, mas eu aplico a eles o mesmo que eu falei do DXX. O segundo disco segura muito bem a onda, é muito bacana, claro, merece estar entre os melhores da temporada, mas não supera o seu debut. Então, assim como os que tem lá as carinhas de Dark, que eu brinquei, os XX, o Mumford & Sons também lança um segundo álbum muito bom, pra lá de correto, mas que não é superior à sua estreia, que foi dourada, super estrelada, realmente um disco fantástico. Antes, Jake Bugg com Two Fingers. Jake Bugg é uma revelação também da cena inglesa, do folk, né? Ele tem apenas 19 anos, o moleque é realmente muito bom, lançou um grande álbum esse ano, já tinha brilhado ali com seus compactos e o hype na internet, e agora o seu disco também andou figurando aí em algumas listas, e ele promete ter uma sequência aí avassaladora mesmo, porque se trata de um cara muito jovem, fazendo um som muito maduro e super legal. Os clipes são ótimos também, tem clipe dele no nosso site. E Paul Weller, That Dangerous Age, extraída de Sonic Kicks, mais recente álbum do ex-vocalista do The Jam e de um dos grandes monstros sagrados da música pop, do rock mundial, Paul Weller. Agora a gente corre para escutar Michael Kiwanuka, esse, uma revelação, um jovem inglês de origem africana, né? Seus pais fugiram de uma revolução na África para morar na capital britânica. Ele nasceu por lá, na região de Tottenham, mais especificamente, e lançou seu disco de estreia esse ano, Home Again, um disco lindíssimo, com belas melodias, arranjos primorosos. Foi outro que eu tive a oportunidade de ver em ação, ao vivo, com uma banda também muito boa. Ele conta com uma banda ali super coesa, com 5, 6 músicos no palco. É, tem resenha também desse site, que foi em Nova York, no site desse show, né? Tem resenha desse show, melhor dizendo, no site do PopMix, popmix.com.br. A gente confere agora a música Home Again. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times I've been told all this talk will make you old. So I'll close my look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I close. Look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way. My paths will be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk will make you fool. So I close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, look behind, moving on. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. I've been hiding out through the days, so could make my blood run cold, then warm me up before sunrise. But I can't understand what it takes to keep my man. Ooh, you fall through my hands like the desert's drifting sand. Ooh, take me. Tell you where to go. Wait until the evening comes, then meet me where the roses grow. But I can't understand what it takes to keep my man. Ooh, you fall through my hands like the Tá aí Mystery Jets, grande banda. Mystery Jets é muito bom ao vivo, então eles são melhores ainda. Já também tive a oportunidade de conferir os caras no palco, são muito bons. Vocês ouviram Take Me Where the Roses Grow, que está em seu disco lançado aí em 2012, mais um que figura nas listas dos melhores da temporada, o álbum do Mystery Jets, assim como o disco Home Again, que também dá nome a essa música que abriu essa sequência aí com o Michael Kiwanuka, o cantor negro multitalentoso, multicultural, de origem africana, radicado em Londres, talentosíssimo, que lançou Rome Again, um dos melhores discos também de 2012. E a gente encerra esse bloco, esse segundo bloco do Sucesso Pop Mix com Chase Pirates, música de Norah Jones, também que dispensa maiores apresentações, que andou recentemente aí pela América do Sul, encerrando esse segundo bloco aí do Sucesso Pop Mix com ela, Norah Jones. In your message you said you were going to bed. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.